sem agressão, meu irmão, tô te chamando pra pensar, raciocinar. A diferença entre nós é sua ilusão de revólver na mão. Um momento a loucura, no outro o corpo no chão, sei não. Se você continuar a intimidar, a incriminar, a espancar e matar sem motivo, será impossível apagar esse arquivo. Então mano, não é incrível? Se lavarei meu cérebro, eu te digo tá limpo, mas o seu nunca poderá ser lavado. Aqui jaz, o crime tá feito, mal consumado. Seu cérebro estragado não vai dar pra limpar nunca mais, nunca mais.